Yeah. respondas com gratidão. Você pode erguer as suas mãos a Ele, você pode erguer a sua voz a Ele, você pode receber nos seus lábios um novo cântico, dizendo obrigado, Senhor. Deixa eu subir um cântico.